Consequências, consequências. O diabo cega, mata sua crença. Te envenena, te confunde, faz regredir, te faz pedir pena. Meu recado, meu diálogo é que você entenda. Só se você quiser se envolver com a graça, com o fogo de Deus. Eu sou mais um homem, mais um pecador. O evangelho me recebeu, a transformação vem, vem. É só pedir, se humilhar, cai diante do Pai de Deus. Quem não quer, quem foi que se esqueceu? Não, ainda não se arrependeu. O que quero você não entendeu. Negócios estranhos você não percebeu. A bênção vem do céu, o amor, o respeito não faleceu. Moral, atitude, trabalho, desonestidade, não sobe o muro. O sonho puro, surdo, mudo, puxando, não me segura. Negativismo, insulto, estou em busca do evangelho seguro. Decadência, miséria, ninguém tem medo dela. Palavras torpes, chamadas não valorizadas. O crime jamais será arte, besteira, bobagem, politicagem. Ameaças foram de verdade. O tempo foi embora, quem disse? Ele reage. A velhice, o cabelo branco, os olhos, o rosto enrugado. Sem sabedoria, vai ser julgado. Eu vou ser preto, negro, branco, pobre, crente, escravo. Preso, presidiário, cadeia mental. Quem são donos das grades? Consequência dói, dói, dói. Blasfêmia, o nome do sistema vem da cúpula, da ambição, da armação que nasce na gente, da gente desonesta, corrupta e insegura. O valor do evangelho tá limpando as ruas. O filho do homem continua liberta e cura. Liberta e cura. Liberta e cura. Não, não, não, não vou cair de novo. Somos filhos de Jesus, o Senhor dos Senhores. Não, não, não, não vou cair de novo. Armas, armas, armas. Não, não, não, não vou cair de novo. Somos filhos de Jesus, o Senhor dos Senhores. Não, não, não, não vou cair de novo. A batalha é o preço, o sangue é o troco. Armas, fuzis, dinheiro, granadas. Sangue, sussurros, medos, gritos, desgraças. Sem limites, dramas, sofrimentos, calafrios. O homem é quem paga, continua cauterizado. Ordens, submissões, guerras, atentados. Vítimas, o inferno encharca. Fachada, fachada, a família sozinha. Mulher, criança, sem comida, sem casa. Estupros, filhos usados, ha! Inimigo usado, folgado. Distância, perigo, cuidado. Tecnologia, foguetes, arames farpados, dedos cortados. Estados bombardeados, inteligência ignorante, tá armado. Não tem perdão, tem pecado. Surpresas, revoltas, estão cercados, estão por todos os lados. Visão, visão de Daniel avisava. O carneiro com pontas altas, baixas. O que veria, o que seria? Tá aí o retrato. Jornais, noticiários, quem tá sorrindo, governo, estado, é outro ludibriado. A religião cegou milhões e milhões, não adiantou nada. A favela, as vielas, continuam tremas, aterrorizadas. As igrejas, os pastores, os anjos, Deus, o exército, agradece, firme o trabalho. Malucos, malucos, assassinos, vingativos, restaurados. A fé, o querer, a certeza, a vontade, começou, não volta, não cai, não falha. Quem perdoa, jamais, jamais é tarda. Creia, humilhe-se, vem, não para. Bandeiras, placas, itinerários marcados. Reuniões, acertos, roubos, extravios, salários. Aviões voam, batem. Famosos atores, incrédulos, o que querem, como se salvam. Só tem um, se enganou, amigo. As escrituras marcam. João 5:24, STRN sign. Sem mancha, sem mágoa. Do pó, é só Deus, vem nos guarda. Eu tô em pé firme, esperando outra batalha. Outra batalha. Outra batalha. Não, não, não, não vou cair de novo. Somos filhos de Jesus, o Senhor dos Senhores. Não, não, não, não vou cair de novo. Armas, armas, armas. Não, não, não, não vou cair de novo. Somos filhos de Jesus, o Senhor dos Senhores. Não, não, não, não vou cair de novo. A batalha é o preço, o sangue é o troco.